Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é nem mais nem menos do que domingo, dia 6 de maio de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje vamos ter aqui, na primeira parte do nosso programa, duas composições clássicas. A primeira, o primeiro movimento da 40ª Sinfonia, ou da Sinfonia com o número 40, de Mozart. A segunda chama-se Adagio e é aqui interpretada por Albidoni, ou melhor, é de Albidoni. E estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, que hoje também se concentra na música clássica. Vamos então ouvir melodias que certamente conhece. E bem. Thank you. Thank you. mais duas melodias, e porque aquelas duas primeiras eram maiores, essas são as últimas duas da edição de hoje do nosso programa Nota 7. Vamos ficar desde já com uma melodia lindíssima, digo eu pelo menos acho, Paradises Volga, a música da orquestra James Last, que vamos ter então a oportunidade de escutar nesta edição do nosso programa Nota 7. Para ouvir também uma música mais mexida um pouco, só podia ser, dos Gypsy Kings, Passion, é como se chama a música então que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Despeço-me com estas duas músicas, voltamos a encontrar-nos no próximo sábado para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, ouvinte. Tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Internet. Até para a semana.